na canteira, eu cumpro meu papel. Nasci livre e não há quem me põe maneiras, pois trago o chucrismo nas veias e devoção ao grande patrão do céu. É uma campeira, leva a vida no UPA, com a querência sucra em minhas campeiradas. Buenas e me espalho nos pequenos do de prancha e nos grandão do detalhe. Eita porqueira! Estamos chegando com mais uma edição do nosso Bem Campeiro. Mais um final de semana. Temos por aí, sempre com o apoio da fábrica de tampos Antunes, do Valmir Antunes. Também aí Massotex Tintas e Textura, do amigo Marco Antônio Massotti, família Massotti. Eco Conisul, revista mensal do Conisul, e Agroveterinária Bareia, lá de Capitão Leônidas Marques, tá certo? É o nosso Bem Campeiro, sempre no teu final de semana. Estamos por aí, trazendo o melhor da música gauchesca pra você. Sempre, claro, aí com a marca de Alma Campeira, do grupo Galderiaço, lá da Lagoa Vermelha, que é a nossa característica musical do Bem Campeiro. Santo de verso e querência, laçando e domando, vou de pé no estribo, num trancão antigo, sem perder esse. E vamos embora, abrindo as porteiras musicais do nosso Bem Campeiro deste final de semana. Vão trazendo o Joca Martins para cantar e tocar pra gente. Liga esse rádio. Na sequência, eu vou trazer aí o Che Gaitaços, o meu amigo Valdir Ferrari, com Chucra Devoção. Pra fora e me conservo na campanha, mas o silêncio não me custa nem um pouco. Por isso mesmo é que esse rádio me acompanha, e eu sem ele já estaria quase louco. Eu sou vagão, mas tô por dentro das notícias, levo meu rádio nos arreios aonde eu for. Eu sei do tempo dos rodeios e da polícia, e quando posso ligo para o locutor. Ligo para o locutor. Liga esse rádio, liga esse rádio, liga esse rádio e dá volume, meu irmão. Liga esse rádio, liga esse rádio, rádio ligado é a alma viva do galpão. Liga esse rádio, liga esse rádio, liga esse rádio e dá volume, meu irmão. Liga esse rádio, liga esse rádio, rádio ligado é a alma viva do galpão. Meu rádio velho é companheiro legendário, dele escuto esse pessoal que eu admiro. Alegra as horas dos meus mates solitários, liga esse rádio e a hit eu me refiro. Escuto tudo que ele diz de orelha cheia, se eu tô sem pilha e falta luz a cozinha empaca. Eu só desligo quando ele se fresqueia, e às vezes inventa de tocar um batistaca, de tocar um batistaca. Liga esse rádio, liga esse rádio, liga esse rádio e dá volume, meu irmão. Liga esse rádio, liga esse rádio, rádio ligado é a alma viva do galpão. Liga esse rádio, liga esse rádio, liga esse rádio e dá volume, meu irmão. Liga esse rádio, liga esse rádio, rádio ligado é a alma viva do galpão. Aí que eu me refiro. De barro, na beira de corredor, cresci no lombo do pingo, fui tropeiro e domador. O mundo foi meu colégio e não tive o privilégio de aprender com professor. Aprendi a amar a Deus por instinto e vocação. coração e pouco a pouco formando minha chucra devoção. Do laço fiz o rosário e construí um santuário com os apeiros do galpão. Fiz a pia batismal da água clara da sanga, do verso fiz oração, a hóstia fiz de pitanga, do sermão fiz benzimento para um bicho peçonhento que mordeu meu boi de canga. Minha bíblia foi o fole da sanfona de oito baixo que eu abria sobre o manto do couro de um potro guacho. Meu chapéu foi sacristia, fiz as contas de Maria dos flecos do barbicacho. Do pala fiz a batina, eu mesmo fui o vigário. Da canha fiz água benta, me batizei solitário. São presente do destino que ganhei quando menino, não tem valor monetário. Na estância grande do céu, o patrão há de ter pena e reservar um cantinho pra quem na vida terrena cresceu chucro sem batismo e só leu o catecismo nos olhos de uma morena. Bueno, teve aí o Che Gaitaços, Chucra Devoção, e a primeirinha abrindo as porteiras por aqui, o Joca Martins com Liga Esse Rádio. É o Bem Campeiro para você, no seu final de semana, trazendo o melhor da marca do Rio Grande do Sul, trazendo mais cultura para ti e te fazendo companhia, claro. Vamos prosseguindo, mateando e ouvindo Marca Buena. Falando em Marca Buena, seguindo o baile, César Oliveira e Rogério Melo, Os Loucos Lá da Fronteira. Depois, encerrando esse bloco, o Zé Dutra com Lacau. Tá, agora vai. Vai, deu aí, Zé? Eu não vou sinto bem. Olha cá. Semos bem louco, louco de bueno, mas temos veneno na folha da faca. Quando o sangue ferve, viremos a cabeça. Por Deus, paisano. É isso aí mesmo. Olá, Marcelo, velho. Atraca a guitarra. Afrouxemos nem nos lançante, pois semos louco de dar com pau. Cruzemos arados e o rio não dá val. Este mundo velho, flor de cabuloso, e uma labruca quando esconde o toso. Nós exporemos bem no sangrador, em rancho de China se campeamos amor. Entremos sem sono e garantimos o pouso. Em rancho de China se campeamos amor. Entremos sem sono e garantimos o pouso. Semos medonho no cabo da dança, gostemos mesmo é do buchincho grosso, que é pra sair tramando o pescoço, ao trote largo nalguma rancheira, e vem campante levantando poeira, coisa gaúcha, vício de campanha, limpe maguela num trago de canha, pois semos louco de lá na fronteira. Semos bem louco, louco de bueno, mas temos veneno na folha da faca, quando o sangue ferve viremos a cabeça, por Deus paisano. Ninguém ataca, semos bem louco, louco de bueno, mas temos veneno na folha da faca, quando o sangue ferve viremos a cabeça, por Deus paisano, ninguém ataca. Nascemos louco lá na fronteira, de raça tranquila, mas de pouca cincha. E de vereda, quando o lombo incha, saiam de perto que a sucreza é tanta. Cremo e percanta, que seja percanta. Partemos maula pra outra invernada. E a nossa bebida mais sofisticada é canha gelada num samba com fanta. E a nossa bebida mais sofisticada é canha gelada num samba com fanta. Nós semos louco, mas não semos bobo. Semos parceiro de quem é parceiro. Nas horas bravas e no entreveiro, nunca deixamos um amigo solito. Pode ser feio, pode ser bonito, mas é nosso jeito de levar a vida. Por ser de campo e por gostar da lida, é que volta e meia nós pegamos o grito. Semos bem louco, louco de bueno, mas temos veneno na folha da faca. Quando o sangue ferve, viremos a cabeça. Por Deus, paisano, ninguém ataca. Semo bem louco, louco de bueno, mas temos veneno na folha da faca. Quando o sangue ferve, viremos a cabeça. Por Deus, paisano, ninguém ataca. Vamos ali pro intervalito e daqui na linha temos de volta. Nas canchas de rodeio, na magia antiga de sorver o mate e enfrentar embates por sobre os arreios. Trago minha terra em tudo que eu canto, por onde eu ando, levo minhas origens. E deixo matizes em tudo que eu faço, em cada gaitaço, honrando este meu nome.